190, livre pouso 10, vento 0900, 59. Vento livre pouso, pista 10, como você está ouvindo, por gentileza? Confirme. Ouvindo, por gentileza? 090, graus 59. Vento livre pouso, pista 10, 3190, baixar de travado, passando de acerto. 1869, decolado aos 36, controle 19, decimal 8. 19-8, 1869, bom trabalho. Exatamente com o mesmo, é uma posição na área do centro Recife. Eu agradeço, Dave 50, obrigado pela coordenação da instrução. Boa noite, contato radar, vou para o nível 360, sair da árvore. 360 no perfil da árvore. Instantâneo, 090-059. Grato, gente, papista livre pouso na 10-3190 da San Grato. Estabilizado. 2 mil pés, reportar estabilizado o Xanabem 1 no 430. Recebendo o papi, 3190. 5415 está com 62 a bordo, 4:30 de autonomia, alterna Salvador. 5415 chega via ainda no ponto de espera. 1895, ajuste-me 2. 3415. Zero, Xavier. Zero, Xavier. Eu continuo a aproximação, reporte trem checado, vento 1:59. Gente, vai informar trem baixado travado, 6210, chama. Autorizado, Elfa. Autorizado, Elefa, gol 869. Elefa, 1269. Né? 5415 está na escuta. Eu sou lenda? Até mais, senhor. Por gentileza, corrija, transfala para 0260. 0260, Felipe. 62190. Pode estar vivo. Obrigado, Felipe. 5415. Salvador, Índia November Alpha, visual com o campo. Gente, Índia November Alpha, chame torre, 1189. Cena 5 nós, check trem. Baixado e travado, autorizado, pouso na 1-0, hoje é 6-2-1-0. O visual com o campo. Dia November Alpha, mantenha a proa da final da 1-7, aguardando instruções. Aguardando instruções da 1-7, Dia November Alpha. Alfa de Oxanar 61 no 43, estabilizou no localizador da 1 no 3. Oxanar 6143, completo final, torre 1189. Completa, torre 1189, Oxanar 6143. Não sei se manter a voz, né? Gente, após a aeronave tá próxima a tocar a cabeceira ali, mantém a guarda na autorização. 354, não sei. Torre Salvador, boa noite, Oxanar 6143, estabilizado no IL. Aproximação, repórter 3 checado. Maraca, Índia November. Alfa 360 pela sua esquerda, repórter interceptando. 360 pela esquerda, Índia November. Poxa, 6210, solo aos 42, libera a direita, solino 219. Libera a direita, solo 219, 210, Oxanar. November Alpha 360 um pouco mais longo, para se enquadrar como número 2 para aproximação para o campo. Estou com o Airbus da Oceania sobre o externo, 5 milhas da cabeceira. O November Alpha está avisado que o tráfego vai prolongar o 360. Trip 54 no 5, livre de decolagem no 0, vento 1 centena 62, é nóis. Alfa e Juliette para 01 no 62 no 0, Oceania. Estou de espera da 3 milhas da cabeceira 97, não vai interferir com a sua aproximação da 190. Paciente, 6143, está abaixado e travado. Livre pouso 90, 6143, 1 centena 5 nós. Pouso autorizado 6143. Triple 54 no 5, decolado os 43, controle 119, decimal 8. 98, boa tarde, triple. Dia November Alpha, complete o 360, reporta interceptando a final da 17, dia November Alpha. Reporta interceptando a 17, November Alpha. Dia November Alpha, autorizado a encurtar e se enquadrar na final da 17. Vai encurtar da presente o dia November Alpha. 5-4, onda 5. November Alpha, tráfego avistado, livre pouso, pista 17, vento 1-0-0 graus, 6-12 mais. Livre pouso, cabeceira 17, November Alpha. Chame 1-4-3, solo aos 4-4, libera a direita, via ataque Soy Fox, chame o solo no 219. Libra, chama 219, 6-1-4-3. Salvador, boa noite. Oxanar 6143, 143, siga via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 614. Da pista 10, sai da Arbora, após a Arbora Elefa, em Elefa intercepta informes do Luno 7, sai com forralto. Controle 119.8, transporte 5545. Autorizado Brasília, 360, decola da pista 10, sai da Arbora, transporte um Elefa, intercepta antes do Luno 7, sai com forralto. Transporte 5545. Controle 19, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, já não lembrava sua frequência livre. Salvador, azul 42, agora na rua, posição 8, solicito o Brasil para lá. Projeto Impact 42 vermelho. Solicito o Brasil para lá, para lá, azul 42 agora. Passar reta a guarda, a torre está autorizada para o feedback de saneamento. Colão, novo, aguarda o Zoranato, está autorizado para o feedback de saneamento. Carlos, o controle da 06, solicito táxi 113 agora, do Serra Bravo, baixa, 3 horas e 30. 4206, contorno 4, siga via Índia para o ponto de espera. Quando lá, torre 198, decimal 95, Kenyangão no 0102, bom voo. 4206, livre decolagem, ali decola o 4206, vento uma centena 5 isso. ...206, decolado aos 2100, controle 119, decimal 8. 198, boa. Boa noite, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto do Pucas. Autorizado nível 350, direto do Pucas, o 4206. Galeão 360. 201, autorizado Galeão, nível 360, via uniforme Zulu 10, roda pista 10, saída da El, transição módula. Controle 199 decimal 8, transporte 5542. Manipulada 190360 autorizado, saída da El, transição módula, aerovia uniforme Zulu 10198, controle de saída 5542, eu chamei a linha 201. Correto, né, time para o seu ex. Boa noite, 3567, ponto 0110, pronto. 3567, aliás, decolado 1-0, vento 1 centena 62 a mais. Alto, aliás, decolado 1-0, ponto 3567. 3567, decolado ao 05, controle 119.8. Controle 198, então 3567, boa noite. Controle Salvador, boa noite, até 3567, decolado no perfil da Arbosco, 0167. Tá 3567, boa noite, contato radar, para o nível 360, sai da árvore. Sino 360, sai da árvore, 3567. Pronto, Copper, nível 360. 360 para Guarulhos, decola da pista 10, saída da AEL, transição Motiva. Segue via uniforme Zulu 10, brilho uniforme Zulu no meia. Controle 119.8, responde 5566. Controle Salvador, tá 3567, possibilidade de voar a posição Elefa? Tá 3567, autorizado direto Elefa. Autorizado direto Elefa, 3567, obrigado. Azul 4206, estamos em Recife, 12685 e Alterno, 12685. Ah, o Sandro em 12685, a torna 125, deixa 4206. Lua, tá 3897, informação, estava 5, pronto para a cola. 3897, autorizado Guarulhos. Nível 340, decola da pista 10, saída da El Transição Motiva, primeiro dos uniformes Lu 10. Controle 199.8, transponder 5574. Autorizado 340, decola da 10 da El Motiva. A primeira aerovia Pesolo 10, até Brinde, a Pesolo 160, Belo Horizonte, que é Bravo Hotel Zulu. Prisem postos 19.8 ao controle, o controle e o transponder 5574. Correto, 3897, para pushback, acionamento. Chamada pushback, acionamento, 3897. Quatro, cinco, autorizado, pushback, acionar, chama táxi. 645 da Gol estacionado com 123 a bordo, 317, Uterna Guarulhos, para o táxi. 645, Antônio Pato, siga via Índia, no ponto de espera 2895, ajuste 1012. Bom voo. Teve táxi, seguia Pátio Índia, torre 1895, uma boa noite, voo 945. Azul 4206, boa noite, eu vou direto do Ana, desce para 2110, existe no 012, posso no localizador. Boa noite, Jefferson. Prossiga. Estou indo para as 22h20, ainda não tenho no meu sistema. Assim que chegar, eu lhe chamo para a cota. Nível 350 é saída Puca Transição Caju. Confirmo, daqui a uma hora. Decolada aos 21, 198. T98-645, boa noite. Salvador 645, uma boa noite. Plano 645, boa noite, com a casa cadastro, vou para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, gol no 645, obrigado. Se ele puder coordenar pro gol no 645, aproa de Caravelas. Confirme a proa. Caravelas, Charlie Vitor Lima. Bombe deve. Controle 645. 45 está autorizado direto de 10. De 10, maravilha, 645, muito obrigado. Estamos off, tá com a água de 427. Estamos em contato com a empresa e o Dove passou pra gente que há 2 horas atrás você fez uma THG, mudando o horário pra EOBT agora para 21h30. É possível dar uma olhada pra gente? Vou olhar, gente, só um minuto. Graças. Isso, 1, 2, 3. 1251 e alterne 13395. Recife 251-3395, ótima noite. Obrigado, igualmente. Azul 4206, já conferência visual com o Salvador, pode voar na torre externa. Autorizado, Azul 4206. Azul 4206 complexo, sinal de chame torre, 1185. 295, azul 4206. Torre Salvador 4206. 206 pro SIGA, continue a aproximação. Reporte trem checado, já estou no 00.07, nós livre pouso na 0. Repouso no 0-04206. Que trem? 4206. Tá abaixado de trabalho, 4206. Prepara de água de cópia. Mótima. Azul 910, 4206. Para o site 2397, está com 2237, alterna, galera. 2897, chega ainda no ponto de espera 2895, registro 13, Mauro. Tomara, 2, ponto de espera com 500, Canal 6259, pronto. Canal 259, ele mantendo zero. Ele mantendo zero, 259. Solos 3-4, beira direita, via taxiway Fox, solo no 209. Fox 209, Fox 209. Poxa, né, meia 208. 3-8-9-7 confirmando, são 2-2-2 a borda? 2-2-2. 2-2-2? 2288. Ah, tá legal, 228, obrigado, Mauro. Solo, solo 2406. 0426, siga via Alfa. Juliette, portão 3, agilizando. Alfa, Juliette, portão 3, parceirando. Estacionamento 201, aguarde o azul parque à sua esquerda no portão 3. Após estar autorizado, chegar o estacionamento. Faz o azul passando 3, autorizado por 6201.